Em ti eu confio. Salva-me das sombras que me cercam. Como o leão, o inimigo ruge. Mas em ti, Senhor, eu me refúgio. Se em minha vida há maldade, que a tua luz venha me guiar. Levanta-te, ó Deus, na tua verdade, e traz a paz que eu vou cantar. Eu louvarei, louvarei teu nome altíssimo, com justiça eu cantarei. Teu amor é sempre fiel, o meu escudo está em ti. Justo Deus Salvador, em ti confio, eu me rendo, pois tu és meu. Cavando poços de dor e engano, Senhor, em ti eu vou esperar, pois a tua mão é meu plano. A malícia não prevalecerá, pois a verdade vem pra reinar. Levanta-te, ó Deus, em majestade, e traz o teu juízo para nos guiar. Eu louvarei, louvarei teu nome altíssimo, com justiça eu canto. Refúgio meu, Senhor.